Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho, tudo bem? Tudo bem, querido. Tudo, e você? Tudo jóia, uma honra estar no programa aqui mais uma vez. E me diga uma coisa, afinal, está chovendo ou não aí? Não, está um dia meio feio, mas chovendo agora não, não choveu o dia inteiro. Eu vou te contar, assim, falou que cachorro tá andando aqui com guarda-sol. Sério? Tá um sol aqui de tostar. Não, aqui tá frio. E você é de telefone novo, né, Marco Antônio? Isso, exatamente. Que coisa fã. O cara vai ficando rico dele e compra um aparelho novo, como é que é? Ainda comprou. Então, mas que barbaridade eu estar na minha aqui esperando a ligação e a primeira coisa que o Fufunha quando eu atendo fala é: você é turco? Parece turco, pô. Mas que barbaridade isso. Sabe, assim, me lembrando da frase que eu mais ouvi crescendo, saindo da boca da minha mãe: onde nós estamos? Onde nós estamos? Você parece turco? Ele já gaguejou, ele parece turco? Pô, deu, não, mas turco? Eu comecei a rir, ele começou a rir, tá bom, até agora lá. É o maldito telefone que ele tá tirando sarro. Não, mas tá branquinho, falando sério, antena parabólica, raio laser, TV a cabo, tem tudo, falando sério, como tênis também, super bonito. Ar-condicionado, volante hidráulico. Tudo, ventilador, falando sério. Tudo. Isso. Vamos para a primeira? Vamos para a primeira? Vamos, começando nos anos 50 então, gente. Vamos embora. What's the use of crying? What's the use of crying? Now that it's over, baby. You find another love and I'll find another love someday, someday, maybe. What's the use of talking? What's the use of talking? We know we've had it, baby. You learn to smile again and I'll learn to smile again someday, someday, maybe. I never thought that it could happen this way. I never dreamed that we would call it a day. I wonder should we talk it over again. But even if we do, I know we're through and so do you. So what's the use of crying? What's the use of crying? Kiss me goodbye now, baby. We'll fall in love again. We'll fall in love again. Someday, someday, maybe. Viaje com a Showtime, a máquina de som. Thought that it could happen this way. I never dreamed that we would call it a day. I wonder should we talk it over again. But even if we do, I know we're through and so do you. So what's the use of crying? What's the use of crying? Kiss me goodbye now, baby. We'll fall in love again. We'll fall in love again. Someday, someday, maybe. Someday, maybe. We'll fall in love again. Marco Antônio. E aí, pois é. Esse vozeirão aí, quase tenor, é o grande Eddie Fisher, né, o nome da canção What's the Use of Crying, ou seja, qual a utilidade de chorar? Uma canção de 58, não fez sucesso, apesar de ter sido extremamente popular nos Estados Unidos. Um dos maiores hits dele foi Games That Lovers Play, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, ou seja, jogos que os amantes brincam, os amantes jogam, né? Vale só dizer que a palavra lover, no Brasil, né, obviamente traduzindo literalmente amante, tem uma expressão assim, escrito debaixo dos panos, né, meio na maciota. Mas em inglês, o fato, a pessoa que ama a outra já se chama lover. Então não quer dizer necessariamente que seja alguém que está sendo caso com mulher casada ou algo parecido. A canção a gente vai tocar daqui a pouquinho um trecho de 66. Aqui a gente tocou na íntegra de 58. O Eric Fischer, muita gente não sabe, mas de origem judaica, ele, o pai, o sobrenome dele verdadeiro, por parte de pai, é Fisch, T de Tiago, I-S-C-H. No caso, eles tinham esse hábito, né, no show business americano, apesar de grande parte dos cabeças do showbiz serem judeus, eles, eu não sei se fala isso em português, em inglês, é anglicized, né, anglicizavam, né, tentavam colocar, tornar o sobrenome menos étnico, né, e se a pessoa ainda tinha uma pinta menos, vou ter que meio estereotipador aqui, mas menos descaradamente, um nariz menos judeu, alguma coisa assim, tipo o Eric Fischer, eles tentavam então, não vamos só mirar no público de imigrantes judeus, né? Mirar assim no americano médio, né? De origem irlandesa e tudo mais. Então esse Fischer, o Tisch virou Fischer, que seria um sobrenome bem alemão, assim, muito mais comum. Né? Ele nasceu em 1928 e faleceu aos 82 anos em 2010. Né? Só para citar, por exemplo, o Mel Brooks, né? O nome verdadeiro é Melvin Kaminsky, né? O Woody Allen é Alan Konigsberg. Então eles sempre tentavam dar esse lado assim, é como se fosse tipo assim, nós judeus sabemos que você é judeu, mas para o resto do público fica algo mais genérico. Né? Ele foi descoberto em 49, aos 21 anos, cantando num hotel das Catskills, né? Da Catskills Mountain, que é até no começo, aquele filme bacanésimo, Dirty Dancing, até que tudo lá se passa num hotel dos Catskills, que é, na verdade, uma região das montanhas com lagos que tem na costa leste, muito frequentada por famílias de origem judaica. Ele serviu na Guerra da Coreia por um ano, daí, e acabou em várias partes do mundo, mais conhecido pelos relacionamentos amorosos, né? Ele casou com a Debbie Reynolds, ele até pai da grande, Deus a tenha, Carrie Fisher, né? E depois teve também, Deus tenha, a Debbie Reynolds, que faleceu, né, quase que simultaneamente com a filha, há pouco tempo, e depois teve uma affair com a melhor amiga dela, né, que é a Liz Taylor, muito amiga, né? Ele teve 17 canções nos top 10 dos charts, né, das paradas americanas entre 1950 e 56, e 35 canções nos top 40 nessa época. O escândalo, obviamente, se deu porque ele era casado e com a Debbie Reynolds e estava tendo um affair com a né, Liz Taylor, né, que era considerada a mulher mais bonita do mundo. Até a Debbie Reynolds falava em shows que se é para ser traída por alguém, né, que seja trocada pela mulher mais linda do mundo. E também porque ele era muito amigo do Mike Todd, que era o marido da Elizabeth Taylor, e no caso, pelo menos segundo as versões oficiais, quando faleceu daí o Mike Todd, daí que eles se envolveram e casaram. Mas no caso ele estava nessa época toda com ainda casado com a Debbie Reynolds. Ele faleceu, como eu falei, aos 82 anos, cerca de não faz 8 anos ainda, e ele pode ser ouvido em filmes como A Última Sessão de Cinema, Porky's, num drama bem bonito chamado Amor Profundo, num filme sobre um amor lésbico nos anos 50, é um filme feito em 2014 com a Kate Blanchett e a Rooney Mara, chamado Carol, e vários outros. Vamos tocar um trechinho, por favor, do Game the Lovers Play, 66? There are games that many foolish lovers play, blindly chasing happy endings, come what may, never caring who gets hurt along the way. Let's not play those games that lovers play. Sometimes lovers hurt each other, telling lies. Marco Antônio. pois é, bacanésimo. E vale dizer que essa canção, deixa eu ver um trechinho, Games and Lovers Play, arranjo, produção, sabe de quem? Nelson Riddle. Ah, é? É, mega maestro, né? Quer dizer, mas tu sente um pouquinho o pedigree, né? Quer Sim. dizer, claro que eles fabricavam, assim, esses crooners, né, um por bairro lá nos Estados Unidos, mas tu sente, assim, que tem uma pegada, né, um lance de big band, assim, uma pegada tem, forte. Tem. É, não é pouca coisa. Vamos para os anos 60, então? Gosto muito dela. Aham. Vamos lá, por favor. 66. I've seen the Golden Gate in San Francisco Bay. I've seen the Empire State and walked down Old Broadway. I've seen those northern lights in some Alaskan town. Since I saw you with her, I move around. I've seen a movie star at Hollywood and Vine. I've seen the Zanzibar and heard the Big Ben chime. I've seen the Eiffel and I've been in New Cape Town. Since I saw you with her, I moved. Yeah, move around. In Barcelona cry. I've seen old Singapore, the bridge on River Kwai. I've seen the Mardi Gras and been in one horse town. Since I saw you with her, Marco Antônio. Adoro essa canção, né? Canção de 66, o nome é I Move Around, né? Ou seja, eu estou constantemente me mudando. No caso, a canção fala basicamente que ela já esteve pelo mundo, no mundo afora, e sempre se sentiu bem em cada lugar, só que desde que... só que hoje em dia ela está toda hora se mudando de lugar, porque ela quer evitar de encontrar o cara que ela ama, que está com um novo amor. Essa canção foi gravada na virada de 65 para 66, a cantora Nancy Sinatra, né, filha, obviamente, do Frank Sinatra, com a Nancy Barbato, ou Barbato, que é também de origem italiana. Ela foi por muito tempo vista assim, como uma protegidinha do pai, né, filha mais velha dos dois, mas eu acho, né, que legal que tu concordas também, que ela tem talento próprio. Tem, né? Tem, ela tem luz própria, ela tem brilho tem próprio, pegada, eu gosto dela. Isso. Claro, eu até, né, tenho que dizer que ela não tem um vozeirão, mas acho que ela tem um mega estilo. Tem. E não imita o pai. Não. Né? Não imita o pai, tanto que ela foi mais, como, claro, obviamente muito mais nova que o pai, ela foi mais assim... idolatrada assim, pelos fãs na época dos anos 60, assim, tipo assim, uma espécie de do Swinging 60s, né? Com a canção até que a mais popular da carreira dela, These Boots Are Made for Walking, né? A gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, que também é dessa época, também é dessa virada de 65 para 66. E umas canções assim, bem mostrando que ela não depende de ninguém e blá blá blá, né? O These Boots Are Made for Walking seria essas botas que estou usando, foram feitas para se caminhar, e no final da mais adiante na canção, ela diz que, mas ela não vai hesitar de pisotear o cara se ela precisar. A Nancy pode ser ouvida em filmes como Fantasma de Biquíni, que é uma mistura de aquelas filmes de praia, filmes de adolescentes dos anos 60, com terror, né? Tinha participação até do Boris Karloff, de um ator que eu adorava, a Basil Rathbone, fez Cão dos Bakers, dos Bakersvilles, foi vilão também em filme do Zorro, era um mega ator coadjuvante. Ela também está nesse filme, também tem ela pode ser ouvida num filme chamado Dois Espiões com Guarda-Chuva, era The Last of the Secret Agents, estrelado por uma dupla de comediantes chamada Marty Allen e Steve Rossi, era uma espécie assim de Abbott e Costello menos conhecida. Obviamente com 007 só se vive duas vezes, né? O tema dela que é lindíssimo, apesar de tudo que é site por aí que a gente encontra de fãs de James Bond, o pessoal tem a tendência de não achar essa canção tudo de bom. Eu acho. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Fala, querido. Todos os filmes de 007, essa, na minha opinião, é a mais bonita. Ah, de todas, achas mesmo, de é? Todas, ela se rivaliza, inclusive, com a primeira, com Matt Morrow, From Russia with Love. Sabe por quê? Eu escolheria Shirley Bassey, mas eu diria que logo depois está... Tá ela, eu adoro, eu acho que a que eu mais gosto é Moonraker, no do 007, o Foguete da Morte. Eu coloco, mas a tua favorita é dela, eu é? Eu coloco essa Nancy Sinatra, o Matt Morrow e depois Shirley Bassey. Ah, tá, porque a gente até tocou também em outros programas a Lulu, né? Sim. E aquela é considerada assim, a pior, e eu acho bem bacana, na minha opinião. Eu também gosto. E não é implicância por ser mega famosa, mas eu acho, de repente, uma das duas piores de toda a saga, a da Madonna. Que é um bate-estaca, assim, é não, um aquilo técnico. Não vale nada. Até me lembro que eu fiquei super... Eu pensei assim, uau, vai ser legal, né, uma canção da Madonna, mas é que normalmente eles faziam um lance assim, eles pegavam gente famosa que se adaptava à estrutura de James Bond. E no caso da Madonna foi o contrário. Não. A Madonna faz, né, o lance dela e a gente tenta fazer um filme ao redor. Achei muito fraco. Mas, de qualquer forma... falar aqui uns filmes, mais filmes que ela pode ser ouvida. Tem um filme chamado, o título ridículo brasileiro, não, Bacana do Volante, que é com Elvis. Eu me lembro até que foi um rebu, porque não era, era o Elvis Presley, o nome dele, né, em cima do título, e dela. Dele e dela. Uhum. Né, falado, como eu falei, pelo Elvis. Também tem um filme famosíssimo, The Wild Angels, no Brasil era Anjos Selvagens, com Peter Fonda, que é inspirado nos Hells Angels, né, na gangue de motoqueiros. Ela estrela o filme, mas não canta. Então, o Roger Corman, que produziu esse filme, que custou pouquíssimo e rendeu mais de 25 vezes o que custou, já foi, até no, diz em entrevista de vez em quando que ele já foi ameaçado várias vezes de morte pelos Hells Angels, porque supostamente ele queimou o filme deles fazendo esses filmes meio pop, assim. Eu acho que ele deve ter pensado, pô, já vou colocar Nancy Sinatra, se ela cantar alguma coisa ali, daí sim, daí me matam mesmo, né? ela nasceu, que eu coloquei vários trechos aqui, vários itens aqui, ela nasceu em 1940, né, em New Jersey, ela é mais popular no Japão, Itália e França do que nos Estados Unidos, né, e vale dizer que a canção These Boots Are Made for Walking foi inspirada num faroeste cômico, estrelado pelo pai dela com Dean Martin, no Brasil era Os Quatro Heróis do Texas, é um filme estrelado pela Ursula Andrews e Anita Ekberg, é um filme de 62. Então vou tocar um trechinho aí dos... Vamos, mas nós cometemos uma injustiça. Nós esquecemos de uma outra cantora. Sheena Easton. Ah, não, sim. A gente fez dois programas citando Sheena Easton. Eu acho que foi a única que apareceu cantando sim, no filme. Sim, é a única que aparece. Foi a única que aparece. Prédios, que normalmente eram só aqueles vultos, né, de mulheres gatíssimas. Exatamente. Né, aquelas silhuetas. Ela aparece. A Sheena Easton aparece. É. Sheena Easton, é. Vamos um trechinho então, por Vamos favor. Lá. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Eu Eu continuo gostando mais do tema de... James Bond, né? James Bond. É, esse foi mais popular no sentido de paradas, mas a gente... até a moral, a razão desse programa até, a gente, né, mostra que fez mais sucesso, mas não necessariamente mesmo é a melhor canção, né? Só meio para historicamente a gente situar. Vamos para os anos 70 vamos agora, porque vai virar com essa história. Eu adoro esse grupo. Esse grupo é fantástico. Vai, 79, né? Tem uma pegada de smooth jazz, não é, Marco Antônio? Sim, tem uma pegada, é legal usar esse smooth jazz, tem gente que chama esse jazz mais assim, calminho, de jazz de elevador, sim. Né? Mas eu acho bonitaço, eu consigo imaginar assim, um bar, um balcão bonitaço, sim. Enquanto tá te preparando para ir pra pista, esse som te deixando no clima, né? Parece que é uma música feita para tu estar com um coquetel na mão, né? É verdade, fantástico, eu gosto desse grupo. Pro pessoal que não reconheceu, somos esse grupo maravilhoso, A Taste of Honey, né? O nome da canção, The Rainbow's End, o fim do arco-íris, é uma canção de 79, não fez sucesso, justamente um sucesso. Esse grupo é de Los Angeles, formado originalmente, vou falar dos integrantes originais, perdão, Janice Marie Johnson, vocalista principal e baixista, Carlita Durhan, vocalista e guitarrista, o Perry Kibble, que era tecladista, coprodutor e e compôs cerca de metade das canções do grupo, e Donald Johnson, apesar do sobrenome, não é parente da Janice Marie Johnson, que era a baterista. A banda, eu acho maravilhosa, explodiu na era disco, né, principalmente com o sucesso Boogie Oogie Oogie, né, que é a canção de 78, que a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, para o pessoal que não lembra, uma canção que ficou 3 semanas na lista da Billboard Hot 100, ou seja, nas 100 tops da Billboard, em primeiro lugar. Isso em 78, 3 semanas ficou. Vendeu 2 milhões e meio o compacto do Boogie Oogie Oogie. Essa banda aí, é interessante saber que eles participaram muito daquelas tours do USO, sabe? Entretendo as tropas. Sim, sim, sim. Né? Sim. Então eles foram entreter tropas militares americanas na Espanha, Marrocos, Taiwan, Tailândia, Filipinas e Japão. Dá quase vontade de se alistar para poder assistir eles de graça numa zona de combate. Exatamente. Né? Imagina tu ali, sentado ali no chão, o palco a 2 metros de ti e eles ali entretendo, né? Grupo, então, a Taste of Honey. Vale dizer que originalmente essa expressão, né, que seria gosto de mel, vem de uma canção composta pelos compositores Bob Scott e Rick Marlow, e a canção foi gravada pela primeira vez, teve várias versões, mas a versão mais famosa é um cover instrumental feito pelo Herb Albert e Tijuana Brass, que chegou ao Top Ten de 65, né, daí que eles tiraram o nome. E também teve até versão dos Beatles 2 anos antes, se eu não me engano até está no disco a canção... acho que está no disco Please Please Me, do Quarteto de Liverpool, e que por sua vez essa canção foi inspirada numa peça homônima de 1958 que virou clássico do cinema britânico em 61. É um filme, um drama bem bacana, uma relação meio doente entre mãe e filha, e é com uma atriz que eu gosto muito, uma atriz inglesa chamada, também nascida em Liverpool, chamada Rita Tushingham. O grupo Taste of Honey pode ser ouvido num filme chamado O Último Round, que é um daqueles blaxploitation, aqueles filmes setentistas, estrelados por astros negros, né? Até o astro nesse caso do Último Round era o Ron O'Neill, que foi famosíssimo Superfly, né? E essa a trilha sonora até desse filme O Último Round, o score, né, a trilha composta ali, tem participação de um carioca chamado Raul de Souza. Também no filme Caminhos Violentos, o Taste of Honey pode ser, a banda pode ser escutada, Barcelona, Contato e um seriado que eu adorava, King of Queens, o Rei do Queens. Vamos tocar um trechinho só para ser relevante. Né? Essa também tocou até furar o vinil, essa viu? Essa furou. E não leva a mal, apesar da letra ser bobinha, tá falando basicamente de sacudir os quadris e tudo mais, com todo respeito, essa música é uma obra-prima. É verdade. Essa música é maravilhosa. Verdade. Sabe? O instrumental, nota mil, e por favor, imagina só, na época eles começaram, no começo da década de 70, que o grupo começou, com elas capitaneando, tocando. É, né, guitarrista. Baixo, guitarra, maravilha. Baixo, guitarra, é. Maravilha, fantástico. E que baixo, né? É verdade. Vamos então para os anos, já para os anos 80, então? Vambora. 88, gente. Words, maybe I don't do the right thing. Here I am sitting by myself, and there's too much room in this empty despair, the job of filling up, no matter where I go, what I do, I'm still in love with you. Maybe I'm just a stubborn guy, maybe I have tried to shut you out. Marquinho. A canção de 88, o nome do cantor Corey Hart, o nome da canção é Still in Love, ou seja, ainda apaixonado. Um dos grandes hits dele foi uma canção chamada Never Surrender, ou seja, nunca se entregue, nunca se renda, que é de 85, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, falar um pouco dele. A gente já tinha tocado uma outra canção obscura dele há uns meses. Ele é canadense de Montreal, foi um sex symbol oitentista, nasceu em 62. Por parte pai de origem ucraniana, judeu-ucraniano, parte mãe romeno-judeu. Ele cresceu, morou em vários lugares no mundo, morou em Montreal, na Espanha, na Cidade do México e na Flórida. Fluente em inglês, espanhol e francês. Os pais se separaram quando ele tinha 10 anos de idade e ele até já dedicou música para a mãe, supostamente muito próximo da mãe. Vendeu 16 milhões de discos em todo o mundo e teve 9 sucessos na lista Billboard, 9 canções na lista dos top 40. No Canadá, ele teve 30 canções nos top 40. Das paradas do Canadá. Ele é muito mais popular no Canadá do que nos Estados Unidos. Ele pode ser ouvido em vários filmes, como, por exemplo, Tira da Pesada 2, 9 Semanas e Meia de Amor, no recente seriado Stranger Things, fazendo bastante sucesso na TV a cabo, e foi convidado pelo diretor Robert Zemeckis até para testar para o papel de Marty McFly no primeiro De Volta ao Futuro. acabou não querendo investir na carreira de ator. Ele achou que, pô, já que a experiência dele era basicamente atuando só nos clipes dele, ele achou que carregar o filme nas costas ele ia se dar bem mal. E daí a coincidência é que o Michael J. Fox, que acabou com o papel, né, também é canadense. Então, é isso aí. Vamos tocar um trechinho da canção Never Surrender, de 85, por favor. Just a little more time is all we're asking for. Just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you. Marco Antônio, seu convidado está na linha. Já está na linha, tá. Só para completar que essa canção aí fez bastante sucesso na América do Norte, no Brasil não é tão conhecida. Corey Hart. Então, já está aí, né? Então, queria dar as boas-vindas. O pessoal já escrevendo para mim no inbox, perguntando quando é que o entrevistador vem. Então, tá aqui. Gente, é o seguinte, como eu tinha anunciado já no Face e tudo mais, Marcelo Augusto Galvão, que está nos esperando. Ele nasceu em Curitiba, mas mora em São Paulo. É advogado, mas a gente não vai falar sobre a carreira dele na área do direito. Uma coisa que ele faz bem direito, desculpa o trocadilho, completamente infame, na verdade ele escreve ficção fantástica, policial. Ele também embarca na área de suspense e até westerns. Ele teve histórias publicadas em mais de 10 coletâneas no Brasil e em Portugal, entre elas Sherlock Holmes, Aventuras Secretas, da editora Draco, Space Opera, volume 2 da Draco também, que são aventuras de ficção científica, Os Anos de Ouro da Pulp Fiction Portuguesa, pela Saída de Emergência, no caso da editora, né, Saída de Emergência, Sagas, Odisseia Espacial, da Argonautas, Retrofuturismo, da editora Tarja, Ascensão de Hutlu, pela Argonautas. Hutlu, aquela entidade maléfica, escreve até C-T-H-U-L-H-U, Hutlu, que é um personagem mitológico, assim, parece um octópode, parece um polvo. Herdeiros de Dagon, ou de Dagon, pela Argonauta também, e Magos, Histórias de Feiticeiros e Mestres do Oculto, pela Draco. Ele foi premiado no terceiro concurso literário da Scarium, categoria Horror, em 2006, com o conto Linha Negra. Na 11ª edição do prêmio Cataratas, ele foi premiado com o conto Chaves Perdidas. Em primeiro lugar, ele levou o primeiro lugar na votação do júri no segundo prêmio Braulio Tavares, em 2008, com o conto Vida e Morte, do Último Astro Pornô da Terra. Então eu queria dar as boas-vindas ao Marcelo Augusto Galvão. Tudo bem, querido? Tudo bem, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite. Ah, é um prazer estar contigo. Vamos começar pelo começo, então, tá? Então, por favor, faz de conta que você é um divã do mal, mas vamos começar assim. Como é que o Marcelo Augusto Galvão, que se formou em Direito, como é que foi assim que começou a tua paixão pela literatura? Foi através de livros mesmo? Foi através, foi vendo filmes? Fala assim um pouquinho do Marcelo Augusto Galvão quando criança. Vamos ver. Então, eu gostava sempre muito de... Comecei com quadrinhos, né? Aqueles quadrinhos dos anos 80, de tipo O Fantasma, do Lee Falk, Mandrake, toda aquela coisa bem pulp, né? Uhum, uhum. E a partir daí comecei a ler quadrinhos de super-heróis, também interessando pela leitura mesmo, aquela coleção Vagalume que tinha nos anos 80, né? Uhum. Aí depois comecei a ler Sherlock Holmes, Agatha Christie, e comecei a me aventurar também pelo horror. Naquela época tinha Stephen King, Clive Barker, e isso foi formando o meu gosto, né? Durante Stephen King também? Desculpa, me entendi? Eu perguntei Stephen King, Peter Straub também ou não? Também, mas o Clive Barker, eu gostava mais do Clive Barker, tá. Eu gosto. Pessoal que só abrindo parênteses aqui, só me permite. Clive Barker também é diretor de cinema, fez o primeiro maravilhoso filme Hellraiser, que é o Tipo das Trevas, acho que era o título no Brasil, né? Isso, com maravilhoso. Head, né? E aquele cubo totalmente, que a pessoa gira, aquele cubo que não tem nada de cubo do Rubik, a pessoa gira ali e daqui a pouco abrem portais assim. Exatamente. E vem um monte de sadomasoquistas de outra... de outra dimensão para torturar a pessoa que ousar abrir esses portais. Desculpa, fechando parênteses. Muito bom mesmo. E ele, eu achei um dos grandes escritores de horror tudo, né? E a partir daí também eu comecei a me interessar pelo Lovecraft, que você estava citando, o H.P. Lovecraft, essa, essa mitologia. E depois, aí depois na faculdade, eu comecei a escrever. Quando terminei a faculdade, tudo, me formei e também comecei a escrever, levar mais a sério. Mas eu comecei mesmo a escrever, comecei com fanfic de western, ainda por cima disso. Tá, fala um pouquinho, sempre que a gente já entrevistou outros autores, né, inclusive autores até que estão em algumas das compilações, das coletâneas que tu faz parte, mas assim, nenhum deles, por exemplo, citou Faroeste. Fala um pouquinho dessa tua levada de western aí, fala um pouco dessa... Eu sempre gostei de filmes de western, né, aqueles os espaguetes, sei lá, os western espaguetes, os clássicos do John Wayne, do John Ford, sempre fui um fã, quando criança e adolescente também. E aí, mas a gente sabe que aquela época de ouro já passou, né? Isso acabou lá pelo meado dos anos 70, tudo. Os feriados que tinham também, Gunsmoke, tudo isso aí já acabou. Mas eu sempre gostei, mas aí o que surgiu nos anos 80 foi esse subgênero que eles chamam de Wild West, né? Que é uma espécie de faroeste bizarro, faroeste estranho, que você mistura faroeste com sobrenatural. E aí nos anos 90... não é o faroeste com ficção científica, tipo aquele cowboy... Não, é mais aquele faroeste com sobrenatural, com vampiros, algo com magia, feitiçaria. Tipo Jonah Rex, 90... assim? Oi? Tipo aquele Jonah Rex? Mas exatamente, você tirou as palavras da minha boca, era o Jonah Rex que me influenciou. Eu li aquele gibi nos anos 90, e escrito pelo John Lansdale, né? E desenhado pelo Timothy Truman, e aí eu fiquei fascinado, e foi isso que me deu o gosto de escrever. Você comprava nas próprias rodoviárias aqueles livrinhos, como tinha Tex e tinha Jonah Rex também, era essa pegada Jonah ali? Rex, da coleção Vértigo, que foi lançada nos anos 90, que ele misturava faroeste mesmo com sobrenatural. E aí eu comecei a me empolgar, nessa palavra correta, comecei a me empolgar. Aí tinha uns amigos que tinham um site de fanfic no começo dos anos 2000, me convidaram para escrever, e a partir daí não parei mais, começando justamente com... Faroeste bizarro, faroeste sobrenatural, né? Weird West. Tá, quer dizer, eu posso deduzir, então, que a tua influência mesmo foi da parte da leitura, né? Colocando quadrinhos junto, não foi necessariamente vendo filmes. Não, filmes foi, também. Foi mais, então, na leitura. O Sérgio Leone é uma das grandes influências também, quando western, eu acho que não tem como separar o Sérgio Leone, por exemplo, né? Sim. No meu caso, evidentemente, com a trilogia lá com Clint Eastwood, é uma grande influência. Né? Era um punho de dólar. Como é que se diz? Então sempre foi uma influência, não tem como. Tá, e no caso de... tu até tem participação no volume 2, o Space Opera. Vamos falar, então, pular agora para a ficção científica propriamente dita. Exato. Tu lia muito, sei lá, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, como é que era, ou foi vendo filmes? Mistura de tudo, porque a gente sabe que aqui no Brasil, quando você fala em space opera, o pessoal se liga mais em cinema, né? Mais em Star Wars, Star Trek, é isso que a gente pensa. Para o público, vamos dizer assim, leigo, né? Eles pensam logo nisso daí. Mas também me influencia Star Wars, mais Star Trek. Eu sempre fui mais um tracker do que um fã de Star Wars. Né? Ó, vale dizer, gente, é tracker, tá? Não é trekkie. Trek é pejorativo. Exatamente, disse tudo. E eu sempre fui mais um fã de Jornal nas Estrelas, tudo, quando assistia. E é uma influência também. Desculpa, eu vou ter que ficar de volta e me te interrompendo, tá? Desculpa a truculência aqui. Mas muito assim, no caso, a tua intro ao Jornal nas Estrelas, foi a série original, foi já Next Generation, ou foi como no meu caso, não estou falando que não seja xingado, até já citei isso em outro programa, assim, eu nunca fui grande fã da série clássica, mas eu adorava os filmes de cinema com a tripulação original, claro, esses novos nem existem. A tua intro foi a série mesmo? Foi a série original, que era reprisada aqui no começo dos anos 90, se não me engano, pela Manchete. E aí foi ali que eu comecei eu já gostava de criança, mas aquela que você não entendia muito, né? Mas quando já, no final da adolescência, comecei mesmo a assistir, aí eu me apaixonei pela série original, né? Kirk, Spock e McCoy, né? E depois aí tive acesso à Nova Geração, ao Deep Space Nine, e também os filmes do cinema, né? Também. Muito bom. Fala um pouquinho da tua participação, né, no livro Retrofuturismo, né? Porque já entrevistei como o Flávio Medeiros, o Otávio Aragão e tudo mais, e a gente conversou, né, um pouco sobre o lance, essa subcultura, diríamos assim, que é o steampunk, né? Que é a trama assim, meio EC, né, a tecnologia tivesse, né, estourado, digamos assim, chegado a um mega patamar, mas à base de vapor. Né? O retrofuturismo eu não li esse livro que participou, mas eu imagino que seja sobre isso. Exatamente, são vários, como é que se diz, subgêneros, né? Tem o steampunk, tem o dieselpunk, e no meu caso eu escolhi o organizador, o Romeu Martins, permitiu que a gente escolhesse os gêneros. No meu caso eu escolhi o atompunk, o atomic punk, né? Que são histórias que se passam numa era dos anos 50 que nunca existiu, entendeu? Onde a energia nuclear tem uma importância ainda maior do que teve na nossa história real, vamos colocar. Entendi, assim. Obviamente embasado naquelas paranoias que geraram aquela paranoia da época da guerra, do medo da bomba de hidrogênio e tudo mais. Exatamente. Tem muito assim por aí, né? O dia que a Terra parou e tudo mais, né? Aquela paranoia, é Guerra Fria, na verdade. Paranoia. Sim, paranoia é Guerra Fria. É essa influência. Então, por exemplo, nesse meu conto que se passa no começo dos anos 60, em vez da crise dos mísseis cubanos, é a crise dos mísseis numa estação espacial soviética. Entendeu? Então é isso. Então você faz essa... Na época que, obviamente, o soviético era xingão, né? Desculpa, me entendi? Na época que ser russo era xingão. Exatamente. Uhum. E aí eu fiz isso é uma história, na verdade, uma história no ar, certo? Uma história no ar. Que legal, uma trama de pesquisa. Que legal. É. Tá, e no caso, muitas vezes conversando com o César Alcázar, até um dos primeiros entrevistados nossos, né? Eu sei que ele adora esse mito do Cthulhu, né? Exato. Então, no caso, tu faz uma compilação que é Ascensão de Cthulhu. Fala pra quem não tem ideia o que seja essa criatura. Eu tentei descrever aqui, que é como se fosse um octópode. Né? Fala pra gente um pouquinho como é que tu descobriu isso e sei lá, dá uma intro pro pessoal aí que tá afim de saber mais sobre, sei lá, criaturas assim, maléficas, mas que fazem parte assim do inconsciente, digamos assim, coletivo, pelo menos em outros países. Exato, o Cthulhu faz parte de uma mitologia criada pelo Howard Phillips Lovecraft, né? Nos anos 20 e tudo, que é essa... Fala um pouquinho mais alto, só, querido. Desculpa. Então, a conexão tá ótima, eu tô surdo mesmo. O Cthulhu foi criado, então, pelo Lovecraft nos anos 20, faz parte de um panteão de divindades cósmicas, né? E que são adoradas pelo... que já viveram aqui, né, nos tempos pré-históricos, tudo, são adorados pelos humanos. Isso o Lovecraft criou toda essa mitologia que até hoje influencia muitos autores, né? Tipo George R. Martin, o Neil Gaiman, todos foram influenciados por ele. E a gente sempre tenta aqui dar uma como se diz, pegar essa mitologia e colocar, por exemplo, no Brasil. Entendeu? Então, por exemplo, nesse conto do... No caso, se fizesse uma adaptação para se o Cthulhu estivesse aqui no Brasil. Exato, mas seria mais ou menos, na verdade eu não peguei exatamente Cthulhu, peguei outras criaturas de toda essa mitologia criada pelo Lovecraft, né, e coloquei nessa história, por exemplo, na Ascensão do Cthulhu, essa história se passa no Brasil. Já seria tipo um primo sambista do Cthulhu, mais ou menos isso. não exatamente, eu tentei, para evitar muita repetição, porque afinal existem tantas histórias baseadas nessa mitologia do Lovecraft, então eu tentei dar mais colocar uma história que ficasse mais paranoica aqui, né? Utilizando, evidentemente, essas criaturas criadas por ele, mas numa ambientação brasileira, né, nacional. Entendi. Nacional. Tá, e no caso, Herdeiros de Dagon, né? Quer dizer, Dagon também é uma criatura... É uma criação do Lovecraft, tem até um filme muito bacana, feito com grana espanhola e tudo mais, pelo Brian Usnan, né? Verdade, até para aquele grande ator Francisco Rabal, até falecido. Fala um pouquinho da como é que tu descobriu esse personagem Dagon, né? O Dagon. Né? O Dagon aí, no caso, também já é um pouco diferente. Enquanto que no primeiro, na Ascensão de Cthulhu, o cenário é brasileiro, na verdade, o Dagon é uma homenagem a um personagem do Robert Howard, que é criador do Conan, né? Mas que é o Solomon Kane, aquele puritano, tudo que viaja pelo mundo tentando acabar com o mal, né? E é uma, um cara bem cal, é um personagem bem calvinista, assim, né? Exatamente. Ele não sei se é calvinista, agora não estou lembrado, mas é um puritano inglês, né? Uhum. E aí esse personagem que eu criei, o Gideon Sims, é uma homenagem a ele. Então, tanto que essa história se passa no Mediterrâneo, entendeu? Ele enfrentando os piratas da barbárie. Ah, tá. Então isso aí não seria um herdeiro brasileiro, diríamos, o Dagon. Não. Esse é tudo situado lá mesmo. Exatamente, diferente. É uma homenagem ao Robert Howard, que afinal era um grande amigo do Lovecraft, né? Também usava as ideias dele e tudo. Então, isso é uma homenagem. Tá. E fala um pouquinho desses contos que tu recebeu prêmios, né? No caso, na categoria Horror em 2006, né? Que é o conto Linha Negra. Daí tu também tem aquele conto Chaves Perdidas, e daí para finalizar a gente fala um pouquinho que o conto, esse último aqui, eu na boa, eu não li, e o título é interessantíssimo, né? Vida e Morte do Último Astro Pornô da Terra. Para um cara como eu, que eu não queria muito falar, porque o João vai ficar rindo, né, o dono da rádio aí, mas eu vi muito pornô, e então eu fiquei pensando como é que seria ser o Último Astro Pornô da Terra. Mas fala um pouquinho do Linha Negra, rapidamente, e um pouquinho do teu conto Chaves Perdidas, por favor. Então, o Linha Negra é um conto de horror, atualmente está até disponível no Amazon, porque originalmente foi nessa revista que existia, uma revista física, no final dos anos 2000. É um conto de horror com uma pitada de ficção científica, vamos colocar assim, né? Já o Chaves Perdidas é uma história de suspense mesmo, certo? Uma história de suspense que envolve um pai cuidando de um... Desculpa, de um filho cuidando de um pai debilitado pelo mal de Alzheimer. E já o Vida e Morte do Último Astro Pornô da Terra, apesar desse título tudo, ele é um conto de ficção científica. É um retrofuturista também, certo? Se passa numa realidade onde os robôs dominam o mercado de trabalho, inclusive o mercado de trabalho do pornográfico. É mesmo? É um conto que o pessoal que gosta, que leu, gostou bastante. Como é que as pessoas podem saber mais a fundo sobre a fogo, né? A gente estava falando há pouco de afro pornô, agora eu falo saber mais a fundo, quer dizer, deve ter gente maliciando por aí, paca. Mas como é que a pessoa pode saber um pouco mais da tua carreira na área de literatura, assim, tem algum, fala, de repente, sei lá, vende o teu filme, tem um site, um blog, fala sobre isso, por favor. Eu tenho um blog aqui, tá no WordPress, é galvanizado.wordpress.com, certo? Galvanizado, gente, com L, obviamente, porque é Galvão e Z. Galvanizado. Exatamente. Eu não tenho que agora com o meu último nome, e no meu blog você encontra como é que se diz? Link para o meu Facebook, para o meu e-mail pessoal, tudo. Eu sempre respondo qualquer mensagem, tanto no e-mail, quanto mesmo nos comentários do blog também. E também tenho uma conta no Twitter e no Instagram. Então, ali você pode também encontrar contos gratuitos. Eu tenho vários contos gratuitos também, né? Ah, é? Tem contos gratuitos lá disponíveis, para quem disponíveis online. E também tem, inclusive, uma ficção interativa que eu publiquei há uns 3 anos atrás e vou voltar nessa área. Ficção interativa é como se fosse uma espécie de um livro-jogo, certo? Você vai clicando nos links e vai direcionando a história, conforme o teu gosto. Interessante. E me diz uma coisa, Marcelo. Comentasse em off pra mim, não sei, lá, tu vê a profundidade de detalhes que pode dar a seguir, tá? Mas que tu tá preparando um livro teu. Mesmo. Exato. Tu pode, assim, alguma coisa adiantar, ou como é que é? Posso. Na verdade, esse ano eu estou preparando dois contos, um conto para uma antologia de ficção científica que eu fui convidado, e um outro para um outro conto de Cthulhu, né, desse universo do Lovecraft, que vai ser Space Opera Cthulhu, um projeto bem interessante. E além disso, também tem esse livro aí que eu estou finalizando aí, na verdade eu estou indo para a segunda versão dele, que é um noir sobrenatural, né? É o máximo que eu posso dizer para você. Passado nos dias de hoje ou passado, sei lá, na década de 40? Não, nos dias de hoje mesmo. É um neo-noir, vamos colocar assim. Um neo-noir sobrenatural. Que legal. É. E acha, sei lá, que mais uns 6 meses por aí já deve estar... Eu acredito que até o final desse semestre eu mando para o editor, ele vai avaliar, claro. Né, daí tudo. Enquanto isso, além desses contos que eu disse para você que eu estou escrevendo, tem já programado para serem lançados pela Editora Draco, dois contos também numa outra coletânea Lovecraftiana, que é Evangelhos de Cthulhu, e também um conto cyberpunk também, pela editora Draco, aí que vão ser publicados em antologias, em coletâneas. Ah, tudo isso ainda para esse ano ainda? É, esses dois já são confirmados, o cyberpunk e o Evangelhos de Cthulhu, pela editora Draco, né? Esses outros dois aí que eu te disse ainda estão em... os organizadores ainda estão procurando editoras, tudo isso aí, né? Tá, eu posso mais ou menos deduzir, então, que... que pegasse esse personagem Cthulhu, esse personagem mitológico, e tipo assim, vou colocar numa aventura, numa trama criada por ti, mas com esse personagem, tipo assim, transferido para essa realidade criada por ti, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, mas às vezes também, além de usar o Cthulhu, uso umas espécies, figuras que são similares a ele, né? Eu mesmo invento, mas uso o mesmo modelo que foi criado pelo Lovecraft, né? Só para não ficar muito repetitivo, né? Entendi. Esse objetivo. Isso. A gente conversou com o Marcelo Augusto Galvão, eu queria agradecer assim, de coração pelo teu tempo, tá? E eu que agradeço pelo convite. Tá, querido, um grande abraço, muito obrigado, tá? Pra você também, sucesso. Só um pouquinho, antes de ir embora, só repete aí como as pessoas podem te achar, dá o endereço do blog. Do meu blog, então é galvanizado.wordpress.com. galvanizado.wordpress.com. .com, né? WORDPRESS, né? Exatamente. Então, Marcelo Augusto Galvão, muito obrigado de novo, tá? Eu que agradeço, meu amigo. Um abraço. Tchau, querido. Tchau. Marqueto. E aí, querido? Até quinta-feira. Ah, tá. Até quinta, então. Às 18 e até sábado, às 8 da manhã. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado. Um grande abraço. Outro, tchau. Tchau, um abraço.